É a bregadinha, pá, pá, pá. Vai na bregadinha, vai na bregadinha, vai na bregadinha, vai na bregadinha, vai. Vai no chão, viado. Vai no chão, viado. Vai no chão, vai. Vai na bregadinha, vai na bregadinha, vai na bregadinha, vai na bregadinha, vai. Top, top, top. Chegou num baile, chamando a atenção. Pegou a cena e meteu de ladrão. Ô, quem é? Essa bandida cruzou o meu caminho. É que o pau tá quebrando, eu tô vendo tudo lentinho. Só desse dia aqui, que amanhã só. Só desse dia aqui, que amanhã só. Só desse dia aqui, que amanhã só. Só desse dia aqui, que amanhã. Quando desce para o bailão, parece um vulcão em erupção. É a bregadinha no paredão, grita. Ela quando desce para o bailão, parece um vulcão em erupção. É o canário no paredão, vai que tesão. E só desse dia aqui, que amanhã. Só desse dia aqui, que amanhã. Só desse dia aqui, que amanhã. Só desse dia aqui, que amanhã. Atenção, pegou a cena e meteu de ladrão. Ô, quem é? Essa bandida cruzou o meu caminho. É que o pau tá quebrando, eu tô vendo tudo lentinho. Só desse dia vai no chão, aqui, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Só desse dia aqui, que amanhã. Só desse dia aqui, que amanhã. Quando desce para o bailão, parece um vulcão. No paredão grita, que tesão. Quando desce para o balão, parece um vulcão em erupção. É o canário do paredão, que tesão. E só desse dia aqui, que amanhã. Só desse dia aqui, que amanhã. Só desse dia aqui, que amanhã. Só desse dia aqui, que amanhã. Pregadinha, tá ligado? Príncipe do gay.